difícil, mano. Aquele lá se perdeu, tru. Se pirar não resolve, né, irmão? Vai velho, esse já foi. Se tudo parece perdido, se pirar não resolve. Força pra lutar até mesmo quando chove. Que seja branco no branco, que seja preto no preto. Nessas horas sou mais eu, não tô só, tô com meu Deus. Zique, zique, zira, 30 de cachê e um beijo na saída. O novo alvo escolhido, infelizmente sou eu. Um humano estou na mira. Uns pra trair, só. Outros pra amar. Sempre o Judas que atravessa nessas horas. Não dou sorte pro azar, sem zoar. Força pra lutar em meio à selva de leões é necessário não pirar. Os ateus te confunde, pobre de espírito e de caráter rude. Sete pecados em um só coração. Ser humano deixa falha desde a queda de Adão. Vários contrastes, ó, na minha mente dá um nó. Os crentes no monte pagam preço em oração. Um circo sete de bonde, as quadradas na mão. Na vida não é fácil, cada escolha e decisão. Em um pequeno momento vai de herói a vilão. Se o mar não se abriu, mesmo assim, lá vou eu. Não tô só, tô com meu Deus. Tristeza, desânimo, fraqueza e abandono. Todos caem por terra, em nome de Jesus, Rei Soberano. Se tudo parece perdido, se pirar não resolve. Força pra lutar até mesmo quando chove. Que seja branco no branco, que seja preto no preto. Nessas horas sou mais eu, não tô só, tô com meu Deus. Se tudo parece perdido, se pirar não resolve. Força pra lutar até mesmo quando chove. Que seja branco no branco, que seja preto no preto. Nessas horas sou mais eu, não tô só, tô com meu Deus. Mas se tenha fé, prossiga. Malditos são aqueles que a Cristo crucifica. O beijo da crocodilagem, lágrimas derramadas e uma falsa identidade. Fortaleza destruída, um passado tenebroso. Vários vai pra grupo, desde os 8 é bicho solto. Sonhar, que nada, na consequência mete as dragas. Arrebenta vários vai quilos ver, de parceiras automáticas. Sócio do diabo, nessas horas sou mais eu. Na contramão do impossível, sobreviva no inferno. Jesus crucificado por estarmos vivos. Cê pirar é o que ele quer, cê pirou e se perdeu. Olha seu redor, se sente só, mas não eu. Veja bem, tô com meu Deus. Derramou seu sangue para salvar os possessores, para salvar os pecadores. Se tudo parece perdido, cê pirar não resolve. Força pra lutar até mesmo quando chove. Que seja branco no branco, que seja preto no preto. Dessas horas eu sou mais eu, não tô só, tô com meu Deus. Se tudo parece perdido, cê pirar não resolve. Força pra lutar até mesmo quando chove. Que seja branco no branco, que seja preto no preto. Nessas horas eu sou mais eu, não tô só, tô com meu Deus.